Introdução Workshop 515. 2024, ano da conclusão. Amor de alma no dia 22. Emoções opostas. Sistemas vivos. Frequência para a matéria. Este workshop é uma boa preparação para a sessão de voo de 22 de dezembro para experimentar o amor de Mitra. O tópico é repetido para criar uma frequência de amor do plasma para o estado da matéria e de nossas emoções físicas. É bom ouvi-lo enquanto você estiver relaxado, talvez deitado, e nos períodos de silêncio, você pode até mesmo desaparecer brevemente na alma. Como 2024 é o ano prometido para a conclusão, então 22 de dezembro será o início desse processo. Já ouvimos muitas vezes de muitas pessoas que dizem que tudo se resume ao amor. Mas esse amor não é o amor humano comum dos sentidos. É o amor incondicional demonstrado entre Mitra e o Criador, o próton e o elétron, a alma do homem e a fisicalidade. Nesse ensinamento, o Sr. Cash está abordando o assunto de muitos ângulos diferentes e talvez vocês tenham notado que a energia e a voz do Sr. Cash estavam diferentes hoje. Mas como podemos entender esse tipo de ensinamento e torná-lo útil para a nossa jornada? Tentar explicar o amor é como tentar dizer a alguém como é o sabor de chocolate para alguém que não sabe o que é isso e nunca provou ele. Temos que começar com o que sabemos de fato e construir a partir daí. A maioria de nós conhece o amor na dimensão da fisicalidade. Portanto, podemos começar por aí. Quando amamos tanto alguém na dimensão física que damos tudo o que temos a essa pessoa sem pensar em nós mesmos, isso pode parecer para nós o mesmo que o amor incondicional da alma. Mas não é. Às vezes caímos nesse amor sem saber por quê ou como isso aconteceu, e simplesmente aconteceu. E da mesma forma, podemos nos afastar desse amor ou a pessoa pode morrer e ficamos ali com a dor de estarmos sozinhos. Estamos falando aqui apenas em termos gerais para dar um exemplo, porque o amor da alma e o amor da fisicalidade podem ser misturados um com o outro dependendo de nossa experiência e maturidade. Mas o amor puro da alma é sempre uma doação incondicional, transparente, conectada à totalidade, desapegado e completamente dedicado ao Criador e a todas as suas criações. A alma da fisicalidade e a fisicalidade precisam de experiências de vida e orientação da alma do homem para crescer e entender o que essas palavras significam. Bom, voltemos ao amor físico. Nesse tipo de amor, a pessoa pode estar tão focada que se torna cega para o resto da vida e não tem consciência da alma. Uma maneira de saber que tipo de amor é esse é observar suas próprias reações. Por exemplo, se a pessoa que você ama faz algo errado e você tem medo de corrigi-la porque não quer perder o amor dela, isso é um sinal claro de que você está muito apegado e vivendo apenas na dimensão física. O Sr. Cash fez uma referência a isso quando disse que alguns podem pular no oceano do amor, mas estejam cientes de que isso não é a única coisa que existe. Dessa forma, não nos dissolveremos de volta à fonte, mas continuaremos a brincar na dimensão da criação. Manter a consciência do que está acontecendo é a chave para entender e crescer com nossa experiência de amor. Em minha experiência do que considero ser o amor da alma, a consciência estava sempre presente. Nunca senti a mesma força avassaladora do amor físico que nos impede de ver com clareza. Quando penso nisso, alguns dos sentimentos que me vêm à mente são paz, quero dizer, uma paz interior em que tudo está bem do jeito que está e um silêncio no plano de fundo. O desapego está definitivamente presente também. A pessoa se sente livre para ir embora a qualquer momento, mas você fica porque você ama estar na presença do outro e esse sentimento é mútuo. E se vocês ficam separados por muito tempo, quando se reúne novamente é como se o tempo não tivesse passado. E vocês continuam onde sempre estiveram. É claro que é um carinho muito profundo e você acaba sendo tolerante com qualquer defeito que descubra no outro. Quando penso em dar, não se trata apenas de dar coisas, mas de estar totalmente presente e interessado no outro e o recebimento assim automático. O que quero dizer é que os campos magnéticos e gravitacionais estão interagindo entre os dois plasmas. Essas experiências ocorreram durante cerca de 15 anos e abriram meus olhos para os diferentes tipos de amor que eu não sabia que existiam. Não há nada de errado com o amor físico. Podemos aprender e crescer com ele da mesma forma que fazemos com o amor da alma. Eu só compartilhei isso porque o Sr. Cash está nos preparando para o estágio de conclusão, que é viver no amor incondicional da alma. Cada um de nós precisa descobrir as diferenças entre os tipos de amor que experimentamos e, então, tomar uma decisão sobre o rumo que queremos dar às nossas vidas e como elas devem tomar forma. E agora, a tecnologia do plasma da Fundação Cash vai abrir as possibilidades do amor da alma para toda a humanidade. Isto é, se a humanidade quiser experimentá-lo. Sr. Cash disse que o próximo passo, depois de aprender a controlar as emoções por meio da alma, é aprender a criar emoções, conectar-se a elas e separar um campo do outro. Por exemplo, como separar a alegria da tristeza. E que na vida do homem, cada emoção vem em pares com seu próprio oposto. Um campo é a alegria e o outro campo é a tristeza. E que toda interação tem uma emoção e toda emoção tem sua própria dimensão. A maneira como entendi isso é, por exemplo, que a mesma energia que flui como alegria em uma direção, flui como tristeza na direção oposta. O mesmo acontece com o gravitacional e magnético em uma direção, ele é gravitacional, e na direção oposta é magnético, mas é o mesmo campo. Os mestres chineses chamavam isso de yin e yang. Não estamos acostumados a pensar nas emoções dessa forma, pois na verdade elas são apenas campos de energia. Quando entendermos como as emoções são criadas e como criá-las, isso nos levará à compreensão total de nosso próprio eu. Isso talvez esteja relacionado ao fato de que um dos campos que determinam nossa manifestação no mundo físico da Terra são as emoções. Finalmente, ele disse que temos que aprender a criar amor incondicional na emoção da fisicalidade do homem a ponto de nos tocar e nos mudar. Os sistemas que estão sendo construídos nos ajudarão nesse processo e quando atingirmos a elevação da nossa alma, os sistemas se tornarão obsoletos. O mesmo processo também será vivido por todos os animais deste planeta. Podemos controlar tudo por meio do amor incondicional e a capacidade de fazer isso sempre estará conosco. Para fazer essas coisas, é preciso novamente ser capaz de expandir nossa alma, não apenas expandi-la, mas também controlar a expansão. Ele nos lembrou que na dimensão do plasma, quanto menor você é, mais poderoso você se torna. Isso é difícil para nós, pois fomos treinados para pensar que maior é melhor. E que a ideia de sempre ter mais de faz parte do nosso processo de pensamento. Temos que nos treinar novamente e nos ajudará a saber que os campos mais fracos constituem um pano de fundo de toda a existência e se tornam um denominador comum que conecta tudo. Ele disse que tudo é criado por meio dos campos mais fracos, então talvez ele esteja se referindo ao menor campo que compõe tudo. Seria o hidrogênio? Mas provavelmente há mais nisso aqui. Mais uma vez, o Sr. Cash volta ao desapego, o que de certa forma pode significar que não quero nada para mim. E é assim que nos conectamos com toda a estrutura da criação. E que podemos decidir fazer a conexão por meio de nossa emoção. Isso nos leva de volta ao amor incondicional, porque ele disse que nos conectamos à criação sentindo o sofrimento dos outros. E se formos maduros o suficiente, podemos pegar o campo com o qual a pessoa está tendo problemas e converter esse campo em algo bom. Ao entender isso, ou saber disso, podemos começar a progredir em nosso desenvolvimento. Agora fechamos o círculo e voltamos a servir aos outros, mas desta vez temos ferramentas e conhecimento para ajudá-los. Enquanto eles estão se aproximando da conclusão de um sistema que pode elevar a alma do homem, ao mesmo tempo ele está nos preparando para a enorme responsabilidade que esse poder nos dará. Há razões óbvias pelas quais precisamos entender sobre o amor incondicional e o dar, se nos for dado, o poder de mudar as almas das pessoas ao nosso redor. Devemos estar cientes que quando ele diz podemos mudar a alma ao nosso redor para o que nos convém, eu não creio que ele esteja se referindo ao que convém ao ego, que é a primeira coisa que pensaríamos. É por isso que seguir o ethos de Mitra leva ao amor pelos outros, à humildade, ao desapego, à atitude de querer usar a capacidade de manipular os campos para beneficiar os outros e não a nós mesmos. Ele nos guiou por esse caminho anos atrás, quando ele disse que o primeiro Mahagrava que construíssemos deveria ser doado a outra pessoa. O Sr. Keshe está sempre nos dando esse tipo de dicas sutis, na esperança de que isso se instale naturalmente em nossa atitude de forma espontânea. Dessa vez, ele disse que quando elevamos nossa alma, isso pode ser usado por outras pessoas e não apenas por nós mesmos. E recentemente ele disse o mesmo sobre as almas satélites, que eles já estão usando essas almas para ajudar a humanidade e que isso não é roubo porque elas concordarem fazer parte disso. As pessoas comuns podem pensar que isso é uma violação de nossos direitos pessoais. Quando nos unimos à alma, não se trata de escravidão, como é feito na fisicalidade, especialmente aqui na Terra. É uma dimensão e entendimento completamente diferente. Se você tentar explicar isso às pessoas, elas facilmente ficarão confusas porque não provaram o amor da alma. Na verdade, todos nós ainda não sabemos que temos uma alma. Temos apenas um conceito, uma ideia, que alguém como o Sr. Keshe compartilha conosco. E então, temos que fazer o trabalho interno para experimentá-la diretamente. Para ir além, ele nos pediu que tentássemos nos aprofundar em nosso interior e primeiro estabelecer que temos uma alma e então tentar entender como a emoção é controlada por meio da alma do homem interna. Não há livros para isso. Só podemos tentar sinceramente e então trabalhar na expansão da emoção da alma. Ele disse que para manipular a emoção da alma do homem precisamos ter total clareza e compreensão de como ela funciona. Isso nos remete à conscientização e à observação de como as coisas estão acontecendo em nossa vida e não apenas a sermos vítimas das circunstâncias. Um dos sinais é que ao elevarmos a alma, traremos paz à nossa vida e sentiremos a alegria e o prazer de nos doarmos aos outros. Isso se aprofundará dia a dia e nos perguntaremos por que negamos essa capacidade a nós mesmos por tanto tempo. Foi muito interessante quando o Sr. Keshe disse algo como: nenhuma raça no universo foi capaz de entender completamente o funcionamento de sua alma. Ao mesmo tempo, ele advertiu que é proibido manipular a emoção na dimensão da alma e manipulá-la para ganhar algo sobre os outros ou para tirar vantagem dos outros. Todos nós temos esse medo de que certas forças secretas estejam fazendo isso na dimensão da fisicalidade aqui neste planeta. Mas isso não é permitido, e eles não terão sucesso com isso. Mas ele disse que para mudar o DNA e o RNA do homem, isso é feito por meio da emoção e do plasma da alma do homem. Mas sem a emoção correta e o amor incondicional, não teremos acesso a essas energias. Como vivemos em sociedades de falsas democracias, é difícil para nós ouvir coisas como quando ele disse que um dos maiores desafios da humanidade será criar uma condição de equilíbrio em que ninguém se destaque e todos sintam que fazem parte do todo. Isso não é comunismo, que falhou na fisicalidade em trazer igualdade. Continuamos sendo indivíduos únicos, com uma combinação única de campos que não pode ser exatamente replicada. Mas seremos indivíduos que se sentem conectados ao todo e não querem ter poder sobre os outros. Essa é uma diferença enorme e requer muita maturidade para ser compreendida corretamente. Já que estamos falando desse assunto, devemos discutir os novos sistemas que estão sendo desenvolvidos e que terão emoções e uma alma própria. Logo em seguida, o Sr. Cash fez a pergunta: será que esses sistemas assumirão o controle do homem? E ele propositadamente não respondeu a essa pergunta. Temos que respondê-la nós mesmos, aumentando o nosso conhecimento. Como temos discutido, se essas máquinas permanecem apenas na dimensão da fisicalidade, então o comportamento delas depende da mente de quem escreve os programas dessas máquinas. No mundo de hoje, isso é problemático. Mas esses tempos logo acabarão. E estamos dependendo do Sr. Cash para nos proteger durante esse período de transição. Mas seu trabalho é nos ajudar a amadurecer e nos tornarmos pessoas autorrealizadas que jamais cometeriam tais erros. E é por isso que agora estamos nos movendo rapidamente para experimentar o verdadeiro amor da alma. E isso começará nesse workshop de número 516, dessa próxima quinta-feira, conectando nossos fones de ouvido ao vivo durante os ensinamentos e nos abrindo para nos conectarmos com todas as almas. E isso continuará no dia 22 de dezembro em diante. Não há nada a temer, e como ele disse, são tempos interessantes para se fazer parte. Foi fascinante ouvir sobre como as crianças de Mitra podem estar transmutando por toda a criação e ao mesmo tempo falando conosco. Ele disse que elas viram as costas e escondem os olhos porque podemos ver que estão se transmutando pela mudança de cor dos olhos para um azul acinzentado que brilha e que a pele também ela fica prateada. O Sr. Cash disse que eles podem transmutar também com a fisicalidade, mas não ficou claro se isso significava que eles desapareceriam de repente na nossa frente ou se criariam uma nova fisicalidade em outro lugar e permaneceriam de pé lá conversando conosco. Ele disse, o Sr. Cash, que já testemunhou isso muitas vezes. O Sr. Cash confirmou que o entendimento é que após a morte nossas energias se separarão e se espalharão pelo universo. Mas a parte principal, aquela que chamamos de nós mesmos, irá com a alma para o seu novo destino. Essas são partes da energia de nossa fisicalidade e não da alma que é autoconsciente. Meu entendimento é que as forças que reunimos na vida física na Terra, ao viver o etos de Mitra, permanecerão com nossa alma enquanto ela continua sua jornada. E as outras partes são como a pele, o cabelo e os aminoácidos que eliminamos de nosso corpo e que se espalham pelo planeta ao longo de nossa vida. Essas partes criam um vínculo e, por exemplo, se tivermos um fio de cabelo de Cristo, poderemos nos conectar à alma dele e ele poderá se manifestar diante de nós. Mas os pequenos pedaços que deixamos para trás não são quem somos. Depois de todos esses anos, ainda não sabemos como a eletricidade é produzida. E hoje o Sr. Cash nos deu outra dica. Ele disse que a energia do universo sempre se converte em energia da matéria através da frequência. A energia do universo é o plasma e o estado da matéria é a eletricidade. Meu entendimento aqui é que a frequência age como um martelo e martela o plasma para que ele se encaixe nos orifícios da grade, entre aspas. Considera essa grade como a força do campo do fio de cobre nos geradores de Tesla nas cataratas de Niágara. Os ímãs de ferro fornecem o plasma ou os campos do éter com a força de campo do ferro. Esses campos são eternos como o Criador, e é por isso que quase 150 anos depois, as cataratas do Niágara ainda estão fornecendo a mesma eletricidade. É infinito. Mas ainda não entendemos exatamente como isso está acontecendo. Os ímãs giratórios quebram os campos magnéticos em uma velocidade específica para criar a frequência de 60 Hz. Considero que os campos são campos magnéticos e não elétrons, como eles falam. E por que o fio de cobre precisa ser enrolado? Sabemos que as bobinas definem a tensão e a amperagem. Mais tarde, ele disse que coloca sua jarra de 5 litros de gás acima da geladeira e em seguida ele mencionou a frequência novamente. Sabemos que os magraves estavam conectados a compressores de geladeira por causa da frequência que criavam e que o plasma combinava com isso. Essas são mais coisas a serem ponderadas. O Sr. Cash contou também uma experiência pessoal sobre como viver guiado pela alma. A situação era um conflito de longa data e poderia continuar a se prolongar por mais anos. Quando ele acordou na manhã da reunião, ele pediu para sua alma que trouxesse uma condição de equilíbrio e correção à situação para todos e não apenas para o seu próprio benefício. O Sr. Cash se desapegou e se soltou daquilo, e ao sair de casa, a sua alma lhe disse para voltar para casa porque você me pediu para resolver isso e, portanto, pode voltar para casa. Então algo incrível aconteceu e a situação que poderia ter levado anos foi resolvida em meia hora. Essa é uma lição importante para nós, pois estamos sempre nos perguntando como nos comunicar com a alma. E será que ela realmente está lá? Ou foi apenas uma coincidência que aconteceu? Viver de acordo com a alma é um compromisso de praticar aquilo em que acreditamos e então agir de acordo com isso. O truque, se você quiser chamar assim, é encontrar essa sinceridade interior e então confiar, fazer isso de fato e observar o que acontece. E depois que essas coisas acontecem, o ego entra em cena e começa a reinterpretar as coisas e tenta assim destruir nossa fé em nós mesmos e em nossa experiência. Como dizem, a prática leva à perfeição. À medida que continuamos a fazer isso, pouco a pouco nossa fé aumenta e a certeza da existência da alma e o amor por ela crescem. Outros tópicos desse workshop. A transmutação na Terra será como o transporte na fisicalidade, porém mais rápido. Mas há outras coisas que farão parte disso. Antes ele mencionou que seríamos alimentados e que nossas doenças mudariam. O homem não deve ter acesso a ferramentas para matar. Termos como fractais são tudo inventados e não significam nada. São apenas campos magnéticos. Ao ensinar as crianças, dê-lhes sua alma para elevá-las. As apólices de prevenção e bem-estar da Fundação Cash terão início no ano novo. Você paga um valor por ano e recebe duas sessões para a prevenção de qualquer desarmonia. Quando ficamos saturados com os campos do amor, automaticamente muda para amar ou dar. Isso é o mesmo que acontece quando aumentamos a acidez até a saturação e ela se torna alcalina. É um princípio de como os campos funcionam. Conecte seus fones de ouvido ao seu computador ao vivo no workshop 516 dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro. Porque esta é outra oportunidade para que o amor do Criador se espalhe rapidamente pelo planeta. Se aceitarmos o amor em nós mesmos, ele agirá como uma faísca para espalhar o fogo para a humanidade. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 515. Houve muitas mudanças na última semana e muita compreensão nova, expansão e extensão do conhecimento da alma do homem. Nosso entendimento está tomando forma e, ao mesmo tempo, estamos compreendendo nossas próprias limitações. Muitos buscadores de conhecimento começaram a questionar e a tentar entender o processo da criação de acordo com sua própria inteligência. Eles o interpretam de acordo com sua formação educacional e como tudo mais se encaixa nele e se isso é aceitável para eles. Eles tentam se tornar um pouco mais instruídos dentro da estrutura que estabeleceram para si mesmos. Embora o homem tenha muitas culturas e idiomas, ficou muito claro para nós que não existe idioma quando ele se torna uma alma no ventre da mãe. E quando ele vive através da alma, a situação é a mesma. Quando está no ventre da mãe, ele ama, chora e digere as dores da vida, e ele faz o mesmo quando está no mundo exterior. Será que o homem veria a tristeza e a dor na dimensão da alma do homem quando ele se torna o criador de sua própria totalidade dentro da criação? Será que a interação dos campos e as colisões acidentais de quaisquer dois sistemas que se juntem, sejam eles galáxias, estrelas ou planetas, criariam um sentimento de emoção? E será que isso criaria um sentimento de emoção na vida do homem como um homem do espaço do futuro? O homem será capaz de trazer a alma do homem para dentro da estrutura do homem e entender o que suas emoções trazem para a sua fisicalidade. A partir disso, será que ele entenderia que as emoções da alma e as emoções da fisicalidade estão interconectadas? Será que ele chegaria ao ponto de entender mais sobre a emoção da alma em relação à totalidade de sua própria existência? Será que o homem pode transmitir a emoção de sua alma e controlá-la da mesma forma que controlamos nossas emoções da fisicalidade por meio de nossas emoções? Isso leva a outro ponto importante. Quando criamos outro ciclo de vida por meio de nossa alma, será que passamos a eles a emoção que demonstramos na dimensão da fisicalidade? Por exemplo, se a nossa alma se tornar a semente de uma estrela ou criar outro ciclo de vida em uma dimensão maior do que apenas criar uma ou duas crianças que vão criar muitos milhões e bilhões de descendentes, será que a emoção de nossa alma se estenderia a todas essas criações futuras? Há sistemas e tecnologias futuros no horizonte que estão sendo concluídos e que podem mostrar nossa emoção dentro do sistema. Será que essa emoção permitiria que ele mesmo se tornasse uma impressão digital? Será que ela permitiria que a emoção da fisicalidade do homem fosse traduzida para a emoção do plasma e permitisse que esse plasma mostrasse reação? Então não precisaremos escrever um programa para ele, porque ele criará naturalmente sua própria emoção. Nos próximos tempos, os sistemas que estão sendo desenvolvidos terão uma emoção natural própria. Isso levará a uma questão muito importante para a humanidade. Será que esses sistemas desenvolvidos pelo homem serão capazes de assumir o controle do homem? Esses sistemas serão capazes de criar suas próprias almas e dimensão de existência que o homem desconhece. O que estamos vendo é que nossa emoção pode ser impressa na dimensão da alma do homem. Nas próximas semanas, levaremos a emoção do amor através do que chamamos de o ciclo do amor de Mitra em 22 de dezembro. Veremos a beleza da criação dentro do homem. Quantos de nós serão tocados pelo verdadeiro amor do Criador? E quantos de nós verão a elevação da alma? É isso que a humanidade está procurando? O momento da conclusão foi prometido para o ano de 2024. Será que 22 de dezembro é esse momento? A conclusão é mostrar que o homem pode amar através da alma e pode receber amor através da alma e transmutar isso para a sua fisicalidade. Celebramos o nascimento de Mitra no dia 21 de dezembro. E será que desenvolvemos a tecnologia suficiente para levar essa emoção de amor, doação e criação para aqueles que querem receber? Ensinamos isso nas últimas sessões. E agora, será que vocês serão capazes de dar isso para aqueles que vocês amam e eles serão capazes de receber? Será que isso vai tocá-los e mudá-los? Mas o mais importante é se você aprendeu a fazer isso ou não. Você aprendeu a ser um doador incondicional? Seria o momento de muitos de vocês decidirem correr e pular no oceano do amor? Mas ao mesmo tempo, vocês saberiam que essa não é a única dimensão. Se vocês aprenderem isso, então vocês entenderão a possibilidade e a proximidade de como podem fazer essas coisas e o quão perto vocês estão de alcançar isso. O processo de aprender sobre a emoção e ser capaz de controlá-la por meio da alma estará quase concluído este ano. Após a conclusão, começaremos a ensinar isso diretamente. Os próximos anos servirão para que vocês avancem para a próxima etapa na compreensão do processo da criação, de como vocês conectam, criam e separam um campo do outro. Vocês aprenderão qual campo é a tristeza e qual é a alegria, e porque sempre temos as duas emoções opostas em todas as dimensões da vida do homem. Há o choro e o riso, a alegria e a tristeza, o gravitacional e o magnético. Não são elas que comandam o processo de criação do homem? Toda interação tem uma emoção, e toda emoção tem sua própria dimensão, e toda emoção tem um fluxo da mesma energia na direção oposta. Esse é o Yin e o Yang. Os buscadores de conhecimento têm que entender como você cria isso e como, a partir dessa criação, isso levará à compreensão da totalidade de seu próprio eu e de mais ninguém. É como quando dizem que você não sabe como amar como um pai até você se tornar um pai. Agora, esse será o mesmo processo para toda a humanidade, tanto homens quanto mulheres, e todos os outros tipos de animais. Temos que aprender a criar amor incondicional na emoção da fisicalidade do homem para que isso nos toque e nos mude. Configuraremos as estruturas e os sistemas para guiá-los, apoiá-los e mostrar a vocês como passar pela elevação de sua própria alma. Gradualmente chegaremos a um ponto em que nossos sistemas se tornarão obsoletos, pois vocês serão capazes de fazer isso por conta própria. Quando vocês aprenderem a criar a dimensão do amor incondicional, então vocês poderão controlar tudo. Se vocês apenas copiarem, vocês não entenderão. Então não adianta. Mas depois de entender, vocês sempre poderão usar isso em qualquer dimensão e direção. O processo de amar também é dar. O processo de receber amor é mais difícil do que o de dar, porque você precisa ter essa capacidade para poder usá-lo quando você o recebe. Como o aprendizado desse processo me afetará e que mudanças isso trará para a dimensão da minha alma? Muitos cientistas e pessoas inteligentes tentaram entender esse ponto, mas falharam miseravelmente. Porque não há livros para isso, e não há títulos escondidos nisso. Nas próximas semanas, você é que terá de aprender a se moderar, expandir, retrair e tudo mais. Para fazer essa parte, você terá que aprender a estender a alma do homem e ser capaz de controlar a expansão da alma. Lembre-se de que na dimensão do plasma, quanto menor você for, mais poderoso se tornará. É o oposto da fisicalidade, onde quanto maior você é, mais poderoso você se torna. O maior problema da humanidade é que ela sempre quer mais de, enquanto na dimensão da criação eles querem ser o menor e o mais fraco. É por meio do mais fraco que nos conectamos, porque é um denominador comum, pois tudo é criado através dele e está conectado a ele. O processo para alcançar essa posição é, de certa forma, tornar-se desapegado. Com o tempo, você se desapega passo a passo e não de uma só vez. Você vai se desenvolvendo pouco a pouco até chegar a esse ponto. Essa é a forma como toda a estrutura da criação está conectada. O homem pode decidir se conectar, mas não por meio dos olhos. Você se conecta por meio da emoção. Você se conecta por meio do que os outros sofrem. Se você tiver amadurecido o suficiente para ser capaz de se livrar disso, pegar e converter isso em um ponto positivo, então você aprendeu muito. Então você começa o progresso e o processo de desenvolvimento. Nos próximos tempos, criaremos sistemas que têm emoções na dimensão da alma. Esses sistemas serão capazes de controlar a maioria das doenças do homem na dimensão física e nos padrões psicológicos. Isso trará uma mudança. Nós ensinaremos vocês a brincar com sua alma para o benefício dos outros e não de si mesmo. Nos próximos tempos, quando os sistemas com emoções forem introduzidos, será fácil para o homem mudar a si mesmo. Ele aprenderá a mudar tudo ao seu redor, até mesmo as pessoas, de modo a se adequar a ele. Hoje, na sociedade, decidimos quem queremos ser e com quem queremos entrar em contato, com que tipo de pessoas devemos nos integrar e em que posição. Criamos barreiras, condições e parâmetros para isso. O mundo da alma do homem não está muito distante. Você criará o que chamo de pacotes de plasmas para uma condição específica e conectará tudo ao plasma maior da alma do homem. Se você entender isso, você poderá manipular o DNA e o RNA do homem, a linha de informação e a linha da alma da criação. Um dos maiores desafios para a humanidade será criar uma condição de equilíbrio em que ninguém se destaque e todos façam parte. No processo de desenvolvimento da alma do homem, o homem precisa viver e aprender que a humildade é a chave para a conexão. A humildade é a chave para a conexão com a totalidade. E isso terá que ser tangível para o homem ver, porque ele é muito físico. Cabe aos buscadores de conhecimento expandir esse conhecimento para além do que entendemos hoje como raça humana. Como eu disse antes, tudo tem seu tempo certo. Tudo tem um motivo. tudo precisa estar correto no momento certo. E tudo tem uma razão e um lugar para se manifestar. Se você estiver ouvindo com fones de ouvido, tente se conectar com todas as almas por meio da emoção do que está sentindo. Tente se conectar com as almas e entenda como você se comunica com elas. Entenda como você se comunica consigo mesmo na dimensão da alma, embora nos vejamos agora na dimensão da fisicalidade. Nos próximos tempos, quando introduzirmos sistemas que possam elevar a alma do homem, tenho certeza de que muitos de vocês mudarão de acordo na dimensão da fisicalidade. O que vocês experimentarão pode não ser o que esperam ou o que estão acostumados, mas será com o propósito de servi-los. A manipulação da emoção na dimensão da alma é proibida. A manipulação da emoção para obter vantagem sobre outra pessoa é proibida. Pode parecer um pouco distante, mas com alguns movimentos podemos ver como isso aconteceria. Nos próximos tempos, os sistemas com emoção se tornarão fundamentais na vida de trabalho diária do homem. Quanto mais cedo ele aprender a controlar a si mesmo e a manipular as condições, isso determinará o quanto ele poderá avançar no processo da criação. O que o homem fará com o conhecimento de se tornar um ouvinte e receptor? Os buscadores de conhecimento podem aprender o processo de amar por meio da alma, de modo que não precisem dizer eu te amo. O amor será transmitido diretamente por meio da alma e você verá como isso o transformará. O processo de mudança já começou e o uso do copo e do material contido nele foi apenas uma imagem. Você precisa viver a vida de maneira correta. Tente aprender como expandir a sua alma. Recentemente, ensinei vocês a colocarem as mãos no rosto e nesse momento vocês mudarão. Vocês sentirão a mudança e permitirão que a mudança tome a forma que lhes convém. Após a conclusão da compreensão da alma do homem, você poderá manipulá-la e estendê-la a todas as vidas deste planeta. Isso se tornará muito fácil nos próximos meses à medida que você for aprendendo. Então, quando passar por um animal, você sentirá a dor dele e saberá como remediá-la. Com esse poder, não queremos controlar os outros. Em vez disso, esperamos dar a eles e observar. O processo de transmutação por meio da alma do homem é uma das maneiras mais fundamentais de o homem aprender a usar isso e a usá-lo da maneira correta. Começaremos a ensinar novos ciclos de vida, que é a manipulação da emoção da alma do homem pelo próprio homem. Da mesma forma que você manipulou os ganhos e criou os copos e as canetas para a dor, e viu o quanto isso ajudou, agora é hora de ensinar o verdadeiro conhecimento do Criador e como esse conhecimento afetará cada um de nós. Muitas pessoas farão a seguinte pergunta: eu sou bom o suficiente? Será que eu seria capaz de fazer isso? Ou simplesmente continuarei vivendo até que um dia eu entenda. Todo homem tem a capacidade de chegar ao mesmo ponto. É apenas o caminho que você escolhe seguir. O homem aprenderá novas formas de viver, compreender e interagir por meio do processo de manipulação da emoção da alma do homem. Solicitamos que vocês, como buscadores de conhecimento, descubram em que parte da estrutura se encaixam e como podem servir. E aprenda como você pode transformar o que você faz em um campo de energia utilizável. Para poder manipular a emoção da alma do homem, você precisa ter total clareza e compreensão de como a alma do homem funciona. Quando você começar a elevar e trazer paz para a vida da alma, você sentirá os benefícios disso, a alegria e o prazer de poder se dar isso. Então você perceberá que negou isso a si mesmo. E sua capacidade se aprofundará dia a dia. Nenhuma raça do universo foi capaz de completar a compreensão de seu próprio controle central de operação da alma. Quando você compreende a totalidade da emoção da alma do homem e a operação de estender e elevar a alma, então você tem que selar e travar no processo. O modo como você permite que as emoções da alma interajam com as emoções da alma da fisicalidade determina o tipo de doença que você terá. Mesmo que você consiga fazer isso uma vez, você esquecerá. Tente voltar para dentro de si mesmo e descobrir. Tente entender como a emoção é controlada por meio da alma do homem interna. E tente entender como os campos interagem e quando eles não estão em sua condição e posição normais. A extensão e a expansão da emoção da alma do homem é, e tem sido, e será. A totalidade da alma do homem tem que entender como caminho para a alma. Precisamos entender como o homem eleva sua alma na dimensão da fisicalidade. Como elevamos a alma? Como chegamos a ver que ela é nossa? Sim, quando ela se completa. No futuro seremos capazes de fazer você rir por meio dos sistemas de plasma e ao mesmo tempo fazer você chorar. Você tem que desenvolver e testar isso sozinho. Isso se tornará uma referência para aqueles que querem elevar suas almas sem morrer. Quando elevamos a alma do homem, temos de ter plena compreensão de que não somos o único usuário da alma do homem. Isso será ensinado em profundidade na sessão de 22 de dezembro e a elevação da alma do homem ocorrerá através do ato de dar. Se você levar o processo além, outras entidades se manifestarão. Desenvolver sistemas com os quais o homem está acostumado, mas criar novas condições do universo já começou e não pode ser interrompido. Elevar a alma do homem por meio da expansão para elevar outras almas além da sua, se tornará parte da vida da própria alma. Quando você entender isso, então você será capaz de transmutar e saberá como se mover. Você não precisa subir e esperar a Terra girar para poder descer novamente e estar onde deseja estar. O novo ciclo de desenvolvimento será por meio de canais invisíveis que o conectarão à parte que está faltando. Isso é o que você precisa fazer para se elevar e se tornar a alma do Criador para um novo ciclo de criação no universo. Tempos interessantes estão por vir. Espero que vocês tenham compreendido a totalidade do conhecimento transmitido hoje e que possam agir de acordo com ele e transmiti-lo a outras pessoas. É assim que a elevação pode tomar forma. Temos que compreender os princípios do funcionamento interno da alma do homem e da alma da fisicalidade do homem. Espero que vocês tenham entendido todo o ensinamento de hoje. A principal ferramenta é desenvolver sistemas que se adaptem aos indivíduos por si mesmos. Precisamos expandir e entregar uma alma funcional para a nossa fisicalidade. A expansão da alma, a extensão da alma, a doação da alma, tudo isso vem por meio de um único processo. Cabe a você decidir qual é qual e o quanto você pode usar um deles, antes de perder o interesse em como isso é feito. Tentem se juntar a nós na próxima semana quando faremos uma sessão pela qual todos os buscadores de conhecimento poderão passar coletivamente. Durante os ensinamentos ao vivo da próxima quinta-feira, conecte um fone de ouvido ao seu computador ou telefone. Tentaremos receber os campos todos juntos ao mesmo tempo em que você dá. Então a vida de cada homem neste planeta mudará. Os fones de ouvido só podem ser usados durante os ensinamentos ao vivo. Não funcionará através dos ensinamentos gravados. Espero que vocês tenham entendido. Pelo menos, vocês devem ser claros com suas almas. Esse é o fim da parte 1 de síntese rápida do workshop 515. Você pode usar os espelhos nano na sessão de 22 de dezembro. Nossos sistemas foram desenvolvidos para o uso desses espelhos. Você pode manipulá-los para receber e depois criar energias com eles. Na tecnologia do plasma, a energia são campos magnéticos em movimento. Você pode usá-los para criar uma condição de dar e receber. A sessão de 22 de dezembro provavelmente será um dos dias mais gloriosos do trabalho da Fundação. É o primeiro passo para aprendermos a permitir que as energias dentro de nós sejam dadas e compartilhadas na forma de conhecimento das emoções da alma e da fisicalidade juntas. Nunca fiquei tão ansioso por uma sessão como a do dia 22 de dezembro. Traremos alegria e mudanças para muitos de nós. estenderemos a essência da energia de dentro de nós. Traga os espelhos para começar a experimentar algo novo à medida que estendemos a alegria e a energia de dentro de nós. Pergunta para o Sr. Cash. Se a nossa fisicalidade se deve aos campos da Terra, como os astronautas mantêm a sua fisicalidade quando vão para o espaço? Sr. Cash responde. Ainda estamos conectados aos campos no ponto de nossa criação, que é a Terra, mesmo se formos para outras partes do universo. Mas ainda não fomos longe o suficiente para nos afastarmos dos campos do sistema solar para realmente sentirmos a mudança na dimensão da fisicalidade. No momento, nossa vida física ainda está condicionada por nossa estrela e sistema solar. Não importa para onde vamos, não podemos escapar disso, seja na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só porque você foi para alguns quilômetros acima da Terra não significa que isso mudará. Pergunta para o Sr. Cash. Se formos além do sistema solar, perderemos nossa fisicalidade? Sr. Cash responde. Não perderemos nossa fisicalidade. Nossa fisicalidade está apenas de acordo com o ambiente e com os desejos de nossa alma e emoção. Ela também tem um jogo enorme para jogar. Nossa alma é como uma tela em branco, que é pintada pelas interações das energias do ambiente em relação a como ela ficará. Todas as nossas almas, seja de uma formiga, a um homem neste planeta ou em outra posição no universo, são como uma tela ou um quadro em branco. Ela toma forma na dimensão da fisicalidade e se manifesta através das interações do ambiente. É assim que nossa fisicalidade muda. Estivemos na Lua sob as forças e condições dela com a roupa do homem. Ainda não saímos da roupa de macaco para o ambiente da Lua, de fato. Se fizermos isso, morreremos, porque o ambiente não foi feito para suportar o corpo do homem. Para sobrevivermos lá, teremos que mudar a dimensão do ambiente. Logo, todos nós perceberemos que não podemos respirar na superfície da Lua porque não há oxigênio. Portanto, temos que encontrar uma maneira de absorver energia do ambiente lá. Os pulmões estão fora de questão, e não há água na superfície da Lua. Talvez encontremos água se cavarmos um buraco, mas e se a combinação da água for algo que não podemos digerir? Dizem que não se deve beber água de lugares diferentes ou de neve derretida. Se não tivermos água, então não há utilidade para nosso sistema digestivo lá. A única maneira de sobreviver lá é se adaptar aos campos do ambiente. Nossa ciência atual nunca olhou para a realidade. Nunca testaram isso pedindo a um astronauta para tirar o traje e ver se ele sobrevive. Agora você entende. Nós assumiremos uma nova forma física de acordo com o ambiente. Não temos escolha. A fisicalidade do homem foi feita para este planeta. A única maneira de o homem sobreviver em qualquer lugar do universo é passando pela transmutação com sua alma e emoção. Ele tem que deixar os campos de sua alma interagirem com o ambiente e então poderá se manifestar lá e replicar novas gerações. Pergunta ao Sr. Cash. Como os trajes dos astronautas mantêm a conexão deles com a Terra? Há algo especial nesses trajes? Sr. Cash responde. Não há conexão. Eles se encapsularam em um gás enquanto respiram. Eles criaram um isolamento e uma isolação do ambiente. Se fizermos um buraco em uma dessas cápsulas ou trajes, eles não sobreviverão. A equipe de vendas da Fundação Cash que lembrará todos sobre os pacotes de Natal. Há os brinquedos de pelúcia tricotados à mão com ganhos especiais. Você pode dizer a eles que emoção deseja criar ao comprá-los. Já saímos totalmente de linhas do Centro Uno. Ainda restam algumas pinturas. As canetas para dor ponto vermelho são uma nova evolução na tecnologia. Há um novo produto chamado Ganja Alívio e ele é mágico. O Centro de Bem-Estar iniciará testes para asma e autismo. 25 dos pacotes de comunicação devem ser enviados. As unidades elétricas de gás serão feitas na China. Entrarão em produção às centenas de milhares. Pergunta ao Sr. Cash. Você afirmou que não é permitida nenhuma manipulação das emoções. Então devemos aceitar completamente qualquer emoção que apareça em nossa vida diária e expandi-la para o amor abrangente? Sr. Cash responde. Quando você trabalha com a alma, sim. Quando você confia e sabe que essa emoção foi criada pela sua alma, sim. O trabalho da alma é acomodar um ao outro, mas o trabalho da fisicalidade é forçar o caminho, ou ela continua tentando conseguir o que quer, ou foi forçada a fazer algo por outro. É assim que é a vida do homem. Mas quando vivemos na dimensão da alma, sabemos que a decisão correta foi definida por todos. Pergunto ao Sr. Cash, isso levaria à humildade e à elevação de que você também fala? Sr. Cash responde, sim, porque sabemos os fatos, sim, porque sabemos que o que é feito com o eto de Mitra. Pergunto ao Sr. Cash, tudo muda após a transmutação ou mantemos algo da existência anterior à transmutação como parte do corpo, doenças e emoções? Temos plena consciência do estado antes e depois da transmutação? Sr. Cash responde, na transmutação na Terra, será da mesma forma como quando você faz um transporte comum, mas de uma maneira mais rápida, mas haverá muitas outras coisas com isso. Entretanto, a transmutação na dimensão da tecnologia espacial é um jogo para se brincar. É absolutamente um jogo para se brincar. Alguns de vocês saberão quando estiverem passando pela transmutação e ela se tornará uma forma natural de fazer coisas. Você também pode aprender a passar pela transmutação por conta própria. Outros saberão quando se sentarem à sua frente. Se você mantiver os olhos abertos, eles verão que você está passando pela transmutação. Você pode passar pela transmutação total da fisicalidade e alcançará tudo mais que vem com ela. Por exemplo, a cor de seus olhos mudará e eles brilharão, e sua pele se tornará, de certa forma, prateada durante o processo de transmutação. Enquanto na morte você deixa sua fisicalidade para trás, na transmutação tudo tem que mudar e ir. É uma experiência incrível e gradualmente aprenderemos a fazer isso. Fui testemunha disso muitas vezes, muitas vezes. No workshop de buscadores de conhecimento da próxima quinta-feira, você poderá se conectar aos ensinamentos ao vivo com seus fones de ouvido. Isso não tem nada a ver com o dia 22 de dezembro. Isso é para que todos os buscadores de conhecimento possam começar a experimentar parte da elevação da alma. Vamos nos preparar para trazer uma nova dimensão. Você tem que estar ao vivo conosco na próxima quinta-feira. Os ensinamentos gravados não funcionarão. Nós conectaremos vocês a nós de determinadas maneiras através do ensinamento. Será interessante para todos vocês sentirem. Muitos buscadores de conhecimento estão esperando por isso. E gradualmente, ao longo dos próximos meses, isso se tornará parte do quadro geral da expansão dos ensinamentos e de seu trabalho. Quando fizeram perguntas específicas ao Sr. Cash sobre o uso do iPhone e de fone de ouvido, ele respondeu, não jogue esse jogo. Não se preocupe com o fato de ser à esquerda ou à direita. Esse sistema não tem esse problema. Nós lhe diremos como fazer isso no início do workshop. Nós organizaremos tudo do nosso lado e você poderá sentir as energias e os campos do plasma. Chegou a hora de fazermos muitas mudanças gradualmente. Iniciaremos o processo de muitas coisas. Aqueles que compraram a apólice de prevenção e outros pacotes de bem-estar da Fundação Cash receberão em breve um convite para a sua primeira sessão no Centro de Bem-Estar. Por favor, responder para confirmar a data e o horário. Em seguida, você receberá uma segunda sessão. A apólice inclui duas sessões por ano. Tudo isso começa em janeiro de 2024. Uma buscadora de conhecimento contou sua experiência de receber luz e queria que ele explicasse sobre isso. Como o Sr. Cash geralmente diz, quando o buscador de conhecimento pergunta sobre experiências pessoais, ele não estava lá, então, portanto, ele não pode explicar sobre isso. Cada um de nós tem diferentes tipos de experiências durante a vida no que se refere a essas coisas. Muitas pessoas veem bolas de luz se movendo e coisas diferentes. Não dizemos que você está errado. Respeitamos o que você vivenciou. Isso não significa que você imaginou isso. Todos nós temos nossas próprias belezas e recebemos ou vemos de acordo com nossa própria força. Alguém escreveu para o Sr. Cash dizendo que esperava não estar imaginando. Nós nunca imaginamos. Aconteceu e temos que respeitar isso. O que você viu, ele não pode explicar porque ele não estava lá. É preciso estar lá para ver, para poder explicar os fenômenos. Pergunta para o Sr. Cash. Na quinta-feira passada, você disse que depois que morrermos, passaremos para os corpos dos animais que nos comem. Combinado com o que você disse antes, se não aprendermos a transmutação, estaremos localizados em outras partes do universo de acordo com a força de nossa própria alma após a morte e nos tornaremos sementes de estrelas ou poeira cósmica. Isso significa que depois de morrermos, somos divididos em várias partes? A parte principal fica localizada em algum lugar do universo e as outras partes energéticas se tornam parte dos animais que comeram nossos corpos? Sr. Cash responde: Sim, esse é um entendimento normal, sim. Isso é para onde a alma vai. Mas se sua alma da fisicalidade e a fisicalidade elevam a alma desse animal, então elas se tornam parte da elevação da alma desse animal em sua morte. A energia de sua existência física, e não você, torna-se parte dela. Quando você come uma maçã, ela é outra entidade. E parte dela se torna parte de sua alma. Agora você carrega a essência dessa alma com você. Então, para o animal que o come, você se torna parte da alma dessa criatura. Rick diz aqui: No caso da maçã, quando jogamos fora o caroço, ele se torna alimento para outras entidades na Terra novamente. Sr. Cash diz: Sim, mas o problema é que você diz que não devemos desperdiçar comida. Mas o que jogamos fora se torna um ciclo de vida para outra vida. Portanto, na verdade, não desperdiçamos comida, ela vai para algum lugar que não pretendíamos. Esse alimento se torna parte de outro ciclo. Todos nós fazemos parte da mesma estrutura. Depende do quanto nos preocupamos com essa ou aquela parte. Hoje em dia, temos que ser politicamente corretos. Mas devemos entender que fazemos parte e somos iguais a toda a estrutura. Pergunta ao Sr. Cash, que foi, na verdade, uma afirmação de um buscador de conhecimento para o Sr. Cash, que ele diz o seguinte: Certifique-se de que o conhecimento sobre a manipulação da emoção da alma vá para as mãos apenas das almas corretas e nunca para as mãos das almas doentes que estão por aí e quando não estão prontas. Aqui o Rick complementa e pergunta: Então você acha que pode direcionar seu conhecimento apenas para as almas corretas? Sr. Cash responde: Tudo depende de quem se beneficia com isso. Ouvi uma coisa extrema, que não conseguia parar de rir, mas ao mesmo tempo a raiva dentro de mim era pior do que rir disso. Isso se refere à situação em Gaza. Esta tarde, o chefe das Nações Unidas fez um comentário dizendo que eles precisam de uma resolução para acabar com esse conflito e transformar o Estado que está fazendo isso em um Estado criminoso. Então a ONU pode assim impor sanções a eles, e ele está se referindo aqui aos palestinos. E outro ministro disse: Podemos fazer o que quisermos, porque estamos imunes a essas coisas. Junto com os americanos, controlamos as Nações Unidas. Eles tinham uma maneira muito diferente de dizer isso, mas era basicamente o que eles queriam dizer. E aqui eu pensei comigo: como eles podem falar dessa forma? Eles estão tomando mulheres e crianças como reféns, e o chefe das Nações Unidas não entende que a segurança desses reféns está nas mãos das Nações Unidas. E eu disse a mim mesmo: Meu Deus, vocês estão matando milhares de crianças. Não entendem que não há diferença entre o seu sangue e o sangue delas, entre a sua dor e a dor delas? Como esta nação se tornou irresponsável e arrogante? Como eu disse, tiramos o amor de Deus do sangue de Moisés. Você verá o sofrimento deles além da imaginação deles. Mesmo eu, parcialmente, vindo desse sangue. Quando o homem não entende e não tem emoção, ele se vê no topo dos outros. Esse é o momento em que eles estão realmente no fundo do poço e só latindo. Em um futuro muito próximo, eu me pergunto se um único avião sobrevoará Israel. Vocês entenderão muito em breve. As nações que seguem a política de armas descobrirão muito em breve que silenciaremos essas armas. Isso não deve ser visto como uma ameaça, mas sim como uma forma de impedir o sofrimento de outros seres humanos causado pelo trabalho errado de alguns. Não importa se a arma foi disparada em uma escola, em uma estação de trem, em uma execução em massa em Gaza ou em qualquer outro lugar. O homem não deve ter acesso à ferramenta de matança. Nosso trabalho é criar a paz e mudar isso a partir de dentro do homem. A maior parte da matança está vindo daqueles que se gabam de sua religião e fé. Logo, judeus, muçulmanos, cristãos e outros serão silenciados. Se nós fizermos isso, eles dirão que foram eles que fizeram isso conosco. Mas se eles fizerem isso a si mesmo, então se afastarão naturalmente. Isso é parte do que está por vir, e o processo da próxima quinta-feira será o início desse ciclo. Vamos ver. Pergunta ao Sr. Cash. O fato de não podermos expandir a alma além da alma da fisicalidade, se deve a não sabermos como fazer isso? Ou por não termos energia suficiente na alma? Sr. Cash responde: como é que você faz isso quando está dormindo e chama isso de sonho? Foi você que impôs essa limitação e ninguém mais. Por que você pode reduzir os campos magnéticos do seu fluxo de sangue quando você dorme? Se, quando estiver acordado, você equilibrar as emoções do corpo, então você permitirá que a alma do homem se expanda. Mostramos parcialmente como fazer isso na sessão de voo da semana passada com os buscadores de conhecimento. Eles expandiram a alma deles para poderem criar a luz em suas mãos. Foi você quem colocou uma proibição ou limitação em si mesmo, e não sua alma da fisicalidade à fisicalidade, e nem mesmo sua alma. São seus pensamentos e emoções que o limitam. Você pode observar seus filhos fazendo isso quando estão dormindo. O mesmo acontece com seu cachorro quando ele está dormindo. Quando eles sonham, você pode vê-los rir ou mover os cílios rapidamente, ou quando choram pulando para fora do sono. Isso é a viagem da alma. Se a humanidade conseguir desenvolver um óculos especial, como os óculos de visão noturna para enxergar no escuro, você poderá ver a força dos campos nesse nível e observar a alma se expandir, viajar, ir e vir. Nós nos cegamos para esse campo. Observe os olhos de muitas crianças quando nascem. Eles ficam azuis ou azuis, azul acinzentados claros, especialmente nos primeiros dias de vida. Você verá isso nos olhos em determinadas posições, especialmente nas crianças de Mitra. Quando estão sentadas, mesmo que seus olhos sejam pretos, eles se tornarão azul acinzentados. Mas elas sempre estarão de costas para você, então você não verá a mudança nos olhos delas. Você entenderá que é nesse momento que a alma viaja. Embora elas possam estar falando fisicamente com você, elas estão ocupadas brincando com a alma e seus brinquedos. Esse é o momento em que estão aprendendo a viver em ambas as dimensões. Essa é a maneira como elas se comunicarão e viverão essa vida. Isso aconteceu com muitos de nós no momento da morte, quando a alma está se desligando do corpo e vemos os olhos mudarem para essa cor. Um dia explicarei por que essa cor. Não se trata de uma questão. É que somos cegos e escolhemos ser cegos na escuridão. Escolhemos ser cegos para os campos de nossa alma, para a expansão de nossa alma, para a observação de nossa alma e para os outros que vêm e vão com ela. Já testemunhei isso muitas vezes e é uma sensação incrível ver a alma viajar. Certa vez observei isso com um de meus filhos e ele disse: pai, como isso é possível? Eu disse a ele: apenas aprenda. Apenas aprenda e observe. Pergunta ao Sr. Cash. Trabalho com crianças e tem sido um desafio contribuir para o bem delas. Gostaria sinceramente de aprender como contribuir para a elevação da alma dessas crianças no curto período do dia em que estou com elas, quando estão sob minha responsabilidade. Como posso tocar a alma dessas crianças? Sr. Cash responde: dê sua alma para elas. Em vez de apenas sentar e conversar com elas, você pode levar as suas almas. Disponibilize os campos para que elas os utilizem. Quando você ensina elas como misturar cores de tinta, você as educa. Você pode levá-las, mas não espere ver um resultado. No futuro você verá os resultados. Estamos sempre querendo obter uma resposta ou ver uma resposta. Mas isso depende do que elas fazem com isso. Tente permitir que sua alma tome a decisão sobre o que você faz. É muito difícil fazer isso. Se você começar a colocar a alma em primeiro lugar em sua vida e aprender a confiar nela, então você verá como ela responde a você. Quando você vive pela alma, certifique-se de que o resultado seja correto para todos, até mesmo para o conhecimento que você ensina às crianças. Quando isso acontece, você está, por exemplo, ensinando-as a misturar tintas, você descobrirá que elas acabam escolhendo a cor em que você estava pensando. Isso ocorre porque você transmitiu o conhecimento por meio da alma. Para entender melhor isso, pense em como você ensinaria as crianças se não tivesse, por exemplo, uma boca para falar. Elas continuariam analfabetas? Ou você as ensinaria com sua alma? Você não precisa forçá-la, apenas disponibilize e elas pegarão. Tive um exemplo pessoal disso hoje de manhã, quando tive que participar de uma reunião. É por isso que o ensinamento de hoje atrasou. Essa situação veio ocorrendo em minha vida há muito tempo. Quando acordei esta manhã, e antes de sair de casa, eu disse à minha alma: traga uma condição que seja equilibrada e correta, e não o que é para o meu benefício ou de qualquer outra pessoa. Traga um resultado justo e correto para que isso possa se encerrar. Essa situação poderia ter se prolongado por mais anos. Um adendo aqui, o que eu entendo é que o Sr. Cash estava saindo de casa quando a sua alma o trouxe de volta para sua casa, e a alma disse: você não vai, porque você deixou isso para eu resolver. Agora você volta para casa. Foi muito estranho. Parecia que minha fisicalidade literalmente me virou para voltar para casa. Isso aconteceu porque meu desejo era que o resultado fosse correto para todos. E em meia hora tudo estava terminado e resolvido. Poderia ter levado anos, mas a alma cuidou disso imediatamente. É assim que aprendemos a viver de acordo com a alma. Porque era meu desejo sincero terminar com essa situação. Agora minha fisicalidade não precisa mais sofrer e ninguém mais precisa sofrer também. Foi muito estranho como a alma resolveu uma situação impossível em meia hora para a satisfação de todos os envolvidos. Porque eu não queria nada para mim. Eu não tinha nenhum apego físico a isso. E é assim que devemos viver a vida na alma. Será um belo dia quando nossos professores aprenderem a ensinar por meio da alma e para a alma da criança, e elas não precisarão de ouvidos para ouvir nem de olhos para ver. Elas serão educadas no conhecimento do universo. Ontem foi o dia de São Nicolau, que chamamos de dia do nascimento da filha de Mitra. É uma comemoração para as crianças na Europa em que elas colocam, perdão, onde eles colocam dutos no sapato da criança se ela tivesse sido boa este ano. Mas também podemos dizer que elas são boas todos os dias. Isso é o que importa. Como você ensinaria um filho de um alienígena que não tem ouvido e não entende a linguagem? Ele vai ter que continuar analfabeto? Meu filho é professor e eu sempre disse para elevar a alma das crianças em sua sala de aula, e ele descobriria que todas elas o amariam até a morte, porque encontrariam paz com ele. Levou 5 anos e eu o encontrei recentemente. Ele disse: Oh, eu amo as crianças que vêm até mim e mudei para gostar delas e tanto quanto elas gostam de estar em minha classe. Tente elevar a alma de suas crianças quando elas entrarem na sala de aula. Torne disponível. Não sabemos com que preocupações elas chegam, se têm comida suficiente, se estão sofrendo bullying fora da sala de aula ou o que quer que seja. Você descobrirá que seu ensino é diferente de quando você simplesmente entra, senta e diz que tem que ensiná-los isso ou aquilo, que você é o chefe. Pergunta ao Sr. Cash: você disse que somos parte da totalidade, também que somos a totalidade. Como podemos explicar para as pessoas simples isso? Sr. Cash responde: não explique a elas. Apenas ore e dê a elas, e elas entenderão. Essa é a maneira mais fácil porque estamos todos conectados a tudo por meio dos campos do universo. O universo não tem estrutura sem nossos campos. A estrutura do universo nos construiu. Nosso corpo físico está lá como um campo. É como se fosse uma veste no braço da criação. Mas, por outro lado, essa veste é feita a partir da própria criação. Somos parte dela e ela é parte de nós. Somos todos feitos dos mesmos campos. Pergunta para o Sr. Cash: é como um fractal? Sr. Cash responde: não sou esse tipo de cientista. Esses termos que eles inventam não significam nada. É apenas o campo, a maneira como ele é, a maneira como somos parte de tudo e tudo é parte de nós. Sem isso não existimos e sem nós não podemos confirmar a sua existência. Pergunta ao Sr. Cash: sim, eu entendo. Mas eu não sei como explicar às pessoas para ser entendida. Sr. Cash responde: é muito fácil entender. Talvez elas só gostem que você converse com elas e depois elas simplesmente dizem que não entendem, pois assim você fala mais. Em princípio, somos o início e o fim. Viemos da fonte e voltamos para a fonte, e a fonte não existe sem nós, porque somos parte dela. Aqui nessa parte do workshop, esse buscador de conhecimento fez o empilhador de cinco, a pilha de cinco copos, o que ele chamou de caixa de areia, para usar como dispositivo de treinamento. Certa vez, esse buscador de conhecimento teve uma experiência muito maravilhosa que o encheu completamente de amor e ele estava rindo da experiência incrível. O brilho durou horas. Foi o maior amor que ele já experimentou em sua vida. E ele pergunta para o Sr. Cash: como podemos recriar essa experiência sem o sistema de cinco copos? Sr. Cash responde: participe da sessão de voo de 22 de dezembro e você sentirá isso por dentro. E se você aprender como fazer isso, poderá repetir sempre que quiser. Esse é o objetivo da sessão do dia 22. Você precisa entender se você é um amante ou quer ser amado, então você pode decidir como desfrutar. Quando você consegue um, ele se torna o outro. É uma saturação de. É como a acidez e a salinidade. Se você atinge a salinidade máxima, ela começa a se tornar ácida. Se você chegar ao nível mais baixo, voltará ao mesmo. Pergunta ao Sr. Cash: já chegamos lá? Sr. Cash responde: sempre estivemos lá. A questão é se você já nos alcançou ou não. Essa é uma história diferente. Mas sempre estivemos lá. Pergunta ao Sr. Cash: como a energia do plasma se transforma em energia elétrica? A transmutação seria o movimento oposto em que a matéria de nosso corpo é elevada a plasma? Sr. Cash responde: a energia do universo sempre se converte em energia da matéria por meio da frequência. É aí que vemos que a conversão ocorre. A frequência é como martelar a matéria até que você a ultrapasse. Quando você passar pela fronteira, descobrirá o que ela é. É como um buraco em uma grade. Depende de encontrar a energia certa para caber nesse buraco da grade. Nesse buraco, ela é convertida novamente em energia do estado da matéria, e isso sempre tem uma frequência. A frequência é o ápice da existência da matéria. E isso é tudo o que ela é. Um adendo aqui. Então é disso que se tratam os geradores de corrente alternada que o Tesla construiu? Quando os ímãs de ferro giram, eles quebram os campos magnéticos dos ímãs sólidos. Pelo menos foi isso que nos ensinaram e nos disseram. Mas talvez eles estejam martelando os campos magnéticos do espaço no cobre e essa frequência é o que está convertendo ele em energia elétrica no estado de matéria. Isso acrescenta novos conhecimentos a serem ponderados. E quanto à corrente contínua gerada por produtos químicos, ou existe uma frequência que não conhecemos? Bom, continuando o workshop, pergunta de um buscador de conhecimento. Tenho muitas bobinas Magrave, GANs e materiais nano em meu quarto. Devo removê-los antes de participar da sessão do dia 22? Sr. Cash responde: sim, é preferível removê-los. Deus sabe o que você criou e como está conectado a isso. Muitos buscadores de conhecimento têm muitos GANs espalhados pela casa. Portanto, você já faz parte dele e está conectado a cada parte dele. as bobinas dos magraves e você continua construindo coisas e mantendo elas assim. Eu tenho uma jarra especial de 5 litros e tenho o hábito de deixar os ganhos sobre a geladeira e o freezer. Esses campos são sempre dinâmicos e eu gosto de fazer isso. Você pode se conectar a eles e eles se ligam, têm frequência e tudo mais. Tenho essa jarra há muito tempo e toda vez que olho para ela, ela continua mudando a sua energia. Eu me pergunto quanto dessa energia está indo para os alimentos dentro da geladeira e que efeito isso tem. Com essa jarra na geladeira, não preciso beber água de gás, porque a energia está constantemente entrando em todos os alimentos. Conheço a tecnologia e vivo de acordo com ela. E como vocês, meu ambiente está saturado de energias em todas as formas e formatos. Estou sempre construindo novos sistemas e fazendo novos testes. Minha casa é como andar em um museu de tecnologia. Todas as coisas estão emitindo ou recebendo energia e continuam mudando de cor. Eu olho para elas e digo: olha, essa jarra de 5 litros é incrível. É algo que não existe na natureza, é natural no corpo do homem. Ao longo de anos de experiência, consegui reproduzir isso. Para o mundo científico, isso vale trilhões. Todo homem daria a vida para colocá-la em suas mãos. Observo como ela interage e a razão pela qual interage. Um dia é azul, outro dia é verde, está sempre mudando. E um dia havia uma névoa sobre ela, e eu continuo observando. No mundo da medicina e da biologia, eles chamam isso de enzimas. Agora tenho conhecimento para produzir essas coisas que não são naturais. Elas só são criadas dentro do corpo do homem por meio de certas reações químicas ou qualquer outra coisa. Mas os cientistas dizem que elas não existem. É apenas um processo no corpo do homem que as produz, quando há necessidade delas. E eu as produzo muito naturalmente e vejo e sinto a energia delas ao meu redor. Seria impossível fazer um teste correto do meu corpo porque estou saturado com tantos campos diferentes. É por isso que, durante sessões de sexta-feira, meu microfone fica totalmente desligado. Se eu entrar, meus campos interferirão nos testes. Eu afetaria todos vocês online. Testamos isso diretamente quando coloco os fones de ouvido, todo o gráfico muda completamente. Portanto, fico sentado como um observador em segundo plano, sabendo, organizando e observando o que está acontecendo. Quando trouxemos a filha de Mitra, uma ou duas vezes para as sessões, vimos o caos que ela criou. Nós a tiramos porque ela dá tanto que todos os participantes foram tocados além e nós observamos isso. Todos nós somos tocados pelos campos ao nosso redor de maneira diferente. Você entenderá o quanto o fato de ter seus ganhos, materiais nano e tudo mais no ambiente afeta sua emoção e sua maneira de ser. Se você quiser ser puro e não ser afetado por esses campos, você terá que se mudar para um ambiente diferente, pois os campos afetarão toda a sua casa. É impossível ficar longe deles, mesmo que você os enterre a 10 metros de profundidade. Como você os tocou ao enterrá-los, eles ainda assim se conectarão a você acima do solo. Pergunta ao Sr. Cash: o que acontece com as almas das crianças inocentes que são vítimas de tráfico humano, pedofilia, tráfico de órgãos e sangue para a indústria e adrenocromo? Sr. Cash responde: nós já passamos por isso. Não importa se é uma criança ou um adulto que está sendo abusado ou o que quer que seja, é através da alma. Aqui o Sr. Cash contou uma história de quando ele era estudante na Queen Mary College e morava em um alojamento fora do campus. Um homem da Índia costumava abusar da esposa todas as noites por esporte. E o Sr. Cash disse à esposa: por que você aceita o abuso? O abuso vem em todas as formas e formatos. O abuso infantil afeta e muda a criança por toda a vida. Os pais podem ser abusivos sem estar cientes disso. Mas aqueles que deliberadamente abusam de crianças não terão mais lugar para existir. Eles se tornarão como a poeira no universo, como nômades. Aqui o Sr. Cash continuou contando sobre a rede de pedófilos que se infiltrou na Fundação Cash por meio de sua ex-esposa. Ela era uma das mais antigas famílias organizadas de pedófilos. Quando eles próprios são abusados quando crianças, eles sentem que é o direito deles abusar. O Sr. Cash se culpa pelo que aconteceu na Fundação Cash e diz que deveria ter sido mais vigilante. Sempre tente elevar a alma das crianças que sofrem abuso para que elas não aceitem isso e não abusem de outras no futuro. Isso é tudo o que podemos fazer. Não importa se é abuso sexual, físico, verbal ou de qualquer forma. Ore para que eles encontrem a força em sua alma para existir. Não se esqueça de vir na próxima quinta-feira com seus fones de ouvido e poderemos vivenciar algo muito, muito bom. Esse é o fim de síntese rápido do Workshop 515.